Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Cristiane. Obrigada pela sua participação, Júnior, e mais uma vez... E mais uma vez o Centro da Juventude aqui do Jardim Naipi começando suas atividades com vários projetos e também várias vagas, né, Júnior? Várias vagas. Se somar todas as vagas, chega a 680 vagas. Certo. E é... área de luta, artes marciais, esportes, danças, oficinas de teatro, artesanato, balé, jazz, assim vai. O que vocês pretendem com esses cursos? É mais para os jovens se capacitar para alguma profissão, para eles terem alguma atividade durante o dia? Qual que é o objetivo disso, Júnior? Na verdade, o Centro da Juventude vem para socializar os jovens. Não é um clube. O esporte é só um ganho mais. Na verdade, nós temos uma equipe mínima. Eu sou psicóloga, eu tenho que ter uma psicóloga, uma assistente social, e a gente faz um acompanhamento desses jovens. O plano geral em si, de ele na comunidade. Certo, Júnior, então para as pessoas que querem participar, querem fazer sua inscrição, como que devem proceder? Tem que ter de 12 a 18 anos, podendo até ir em alguns cursos até 21. Tem que ter uma matrícula escolar, uma foto 3x4, xerox dos documentos de assinatura do pai, da mãe ou do responsável. O importante é que a pessoa esteja estudando, né? Um dos pontos imprescindíveis para que possa participar. O nosso objetivo é esse. Futuramente a gente vai acompanhar até o desenvolvimento escolar. Então tá certo, então, Júnior. Então fica o recado para você que quer fazer esses cursos aí. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br com essas e outras informações que o Júnior passou para a gente. O nosso número aqui do centro é o 3901-3459. Exato, 3901-3459. Para quem quer outras informações, basta ligar e ligando vai ter todas as informações necessárias, certo? Tá ok, Cristiane. Obrigado, um abração. Tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado por ter saído do seu compromisso para nos atender. Um grande abraço. Então, lembrando, mais uma vez, o telefone lá do Centro da Juventude aqui de Foz. Um abraço. Centro da Juventude aqui de Foz do Iguaçu, 3901-3459. E lembrando também, mais uma vez, que essa entrevista vai estar disponível com esse e outros detalhes no CBN Foz.